Paz do Senhor! A Bíblia fala que Deus é perfeito nos seus planos, por isso diz que Deus não muda. E também diz a palavra que Deus, o Senhor, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso me diz que quem tem que mudar somos nós. Se você está orando, pedindo a Deus, está aguardando uma situação mudar e não muda, veja se não é você em primeiro lugar que tem que mudar e não Deus, e não a situação antes. Porque Deus, ele tem um único plano na tua vida, o plano A. Deus não tem plano B, C e D. Assim como ele teve um só plano com Jesus e através de Jesus. Deus não mudou o plano dele na vida de Jesus por minha e por tua causa. Ele foi levado na cruz e morreu por nós. Deus não tem plano B na tua vida. Ele tem um plano A. Se alguém tiver que mudar, é você que tem que mudar, não Deus. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã. Thank you.